ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Só junto de você a minha vida faz sentido. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. A gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, vou te amarrar na minha cama. Bruno e Marrone aqui no Central do Sertanejo. Cristiano Araújo passou também com Maus Bocados. Eduardo Melo na madrugada. Jadson e Jadson, João Neto, Frederico, Jorge e Matheus. É a sua terça-feira redondinha, só com música boa, né, gente? É o Central do Sertanejo que vai ficando por aqui também, né? Não precisa chorar, não precisa ficar triste. Amanhã a gente se encontra aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo o melhor do sertanejão sempre pra você. Foi um prazer imenso, galera. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Amanhã, quarta-feira, eu tô de volta, hein? Agora deixa a saideira com Arthur Senna, esperando você! Central do Sertanejo de volta amanhã. Valeu! Parei de frequentar lugares onde a possibilidade de te encontrar seria bem maior. Não saio mais com os amigos, abandonei os meus livros, não tenho motivos para estar melhor. Os meus olhos que há algum tempo atrás te olhavam e admiravam toda a sua perfeição, hoje vivem a chorar, pois não podem avistar você sorrindo e vindo em minha direção. Atormentado pela dor de não estar contigo, entro em meu carro e saio a te procurar. Em alta velocidade pelas ruas da cidade, peço a Deus pra que eu possa te encontrar. Quero te apertar com um abraço extremamente forte, te ouvir dizendo hoje é nosso dia de sorte. Sou a artéria do seu coração e você pra mim sempre será as notas da minha canção. Quero sentir o seu corpo, beijar seus lábios carnudos, te amar e esquecer do mundo. Mas querer não é poder, vou tentando entender. E se acaso a saudade aí bater, estou aqui esperando você. Parei de frequentar lugares onde a possibilidade de te encontrar seria bem maior. Não saio mais com os amigos, abandonei os meus livros, não tenho motivos para estar melhor. Os meus olhos que há algum tempo atrás te olhavam e admiravam toda a sua perfeição,